Azul 2781, eu vou direto Alefa. Direto Alefa, 2781. Tem alguma pessoa de lá, já direto a moto, para poder na 6259, autorizado no ótimo. Muito obrigado, Sérgio. Bruno, no ótimo, né? 259. Limpo 08, chame a torre em 1895. 118, 95, 08. Salvador, muito boa tarde, limpo 08, final da TV, segundão, por favor. Sente, limpo 08, sente do tráfego, porte quinta milha, para a cabeceira no zero com check trem, ajuste no zero no 3, vento no 20 graus no 09. Vai parar, coisa passada, limpo 08. É 6259, chama o centro Recife, em 125, decima 1. 125, 1, vai chamar a linha. Cinco milhas, a gente pode baixar travado ali por 08. Ele Elipse 08, tem pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 099. Autorizado, pouso, pista 10, vento 08. Será que está visual com o campo? Afirmativo, visual com o campo. Adiciona a torre em 1895. 1895, obrigada. Salvador, escuta do Stalingrau. Stalingrau, só prossiga. Patrulha 10, Lixama. Isso aí, pode ter ensinado a quantas milhas está de Salvador? Patrulha 10, quantas milhas fora de Salvador? Foi Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, prova rotatória, visual com o campo. November Oscar Whisky, prossegue, final do 7, aporte no através da RMA. Final da 17, reporta na final, November Oscar Whisky. Boa, Oscar. Patrulha 01, como recebe o controle? Solo 53, libera a direita, prossegue via Alfa, me chama na Delta para o cruzamento da 1028. Central Indiosca, solicite para o patrulha 10, por gentileza, chame, tem que falar chamada ao controle quando estiver próximo do Piazza. Patrulha 10, o controle pediu uma nova tentativa quando estiver na vertical do Piazza. Azul 2781, voe direto com pista. Direto com pista, 2781. Versal da Enrimar, o Papa Romeu, November Oscar. November Oscar, sempre autorizado, pistão no 7, ventão no 30 graus, com 9 horas. Livre pouso não no 7, November Oscar. 508, autorizado o cruzamento da 1028. Mike Vitoral, prossiga. Patrulha 10 já consegue ouvir o controle? Tá visual com campo? Então vai permanecer no sobrevoo após 10 minutos para sair para Salvador? Patrulhão, nós já apenas para informação, o tráfego agora 12 horas 3 milhas, mantendo o setor, mantendo 510 ao Robson 44. Vitor Alfa, o tráfego está com a retaguarda 3 milhas, mantendo também o setor, 510 é um Eco Charlie 20. Siga. Está presente, patrulha 10, chame agora a torre em 1895. Zero, centro do tráfego. Tá, visual agora? Sete. Aproximação autorizada para a pista 17. Chame na curta, aguardando o vento. Ajuste no 0 no 3. O vento de 1 no 3. 0 graus, 8 nós. Passo de olho no 0. Chama na curta, o patrulho da 1 no 0. Estacionar a frequência livre, Whisky, boa noite. Papá Charlin de Oeste, está agora 58 milhas do oeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Léo em 1201. Boa noite, bom voo. Mike Vitor Alfa, controle. Papapá, Mike Vitor Alfa, controle. O patrulha 10, tráfego avistado, autorizado o pouso pista 17. Após o pouso é a Graia, confere? Tá, afirmativo, senhor. Gente, autorizado o pouso pista 17, vento no 30 graus, 089. 190. Patrulha 10 está na curva final da 17. Autorizado o pouso, pista no 7 ou no pátio do Graia. Critério do comandante, vento no 20 graus e no 0 nosso. Patrulha 10. Aproximação direta para o Graia, o patrulha 10. Mike Vitor Alfa, controle? Mike Vitor Alfa, desculpa. Pode informar o tempo estimado de voo? 2 horas de voo, Mike Vitor Alfa. Gente, graças. Solo 05, frequência livre, tenha boa noite. 099, ponte espera da 10, pronto. Voo no 099, está autorizado a linha aérea decolar, pista 10. Já Antuno 30 graus com 99. A linha de decola da 10, voo no 099. Esse mais visor alfa após o farol da barra, vai prosseguir para Salvador? Esse é o visor alfa. O 099 da Gol decolou 03, controle 120, decimal 8. 308, bom dia. Segundo 099. 99, boa noite. Contato radar, sumatório nível de voo 360, saiu da Arbo 1. 360 na Arbo 1, voo no 099. Possível voar direto ao Arbo, senhora? 099? 099 foi Elefa. Direto Elefa, obrigado. Salvador, boa noite, voo no 705 na 10. Voo no 705, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Ali mantém na 10, voo no 705. 05 sem nível de decolagem, já Antuna 30 graus, 19 nada. Iniciando 705. Decolou Zona 7, controle 1, 2, 0, decimal 8. 08. Antônio Salvador, boa noite, Gom 705, decolou na escola. Gom 705, boa noite, contato radar, soltar o nível 360, voe direto Leda após Leda e Rumi. 360, agora direto Leda após Leda e Rumi, Gom 705. Soma 099, Sandy Recife, em 126, decimal 0. 260, boa. Papa Romeu 9 DC Ralfa, prossiga. Sim, 9 DC Ralfa, confirma para que eu estou pulando aqui na sala IED. Sim, pode confirmar o equipamento das pessoas a bordo? Sente 90 Serra Alfa, prossiga em condições usuais na prova do CEASA, reporte para a descida. Sente 90 Serra Alfa está autorizado voar inicialmente na prova do VOR. Pode ir padrão na 013, 90 Serra Alfa e acione o código transponder 0242. Consiga? O bebê Serra Alfa, gente, confirme se efetuou a notificação ou plano completo. Porque a notificação não será possível. Turma 705, chame o centro Recife, em 125, decimal 1. Recife 251. Este Mike Vitor Alfa, reporte final para o pouso. Aqui do Toral, sua frequência livre. Romeu 90 Serra Alfa, desça para o 9510, o ADC agora 1014. O 90 Serra Alfa tem condições de voar visual na Pro 167? Serra Alfa mantém essa Pro 167 e reporte quando o visual com campo. Salvador, boa noite. 3858, informação, na verdade. 3858, boa noite, acione identificação. Vou ir na proa do Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, ajuste no 014. A missão no 7090 Serra Alfa. X90 Serra Alfa, chame agora a torre em 1895. November Serra Alfa, visual com a final da 17? Visual. Apresente, prossegue final da 17, reporte a 3 milhas afastadas, ok? Reporte lá 3 milhas da 17, o Romeu, November Serra Alfa. November Serra Alfa, escuta? Na escuta agora 5 milhas, sinal no 7. Sim, estou com a taxa visual, tem pouso autorizado por Rio no 7, vento no 4, 0 graus, com 8 nós. Confirma só por gentileza o fato que você vai prosseguir para o pouso? 4 geral, November Serra Alfa. Confirme? 4 geral. November 240, 150. 344, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, 340. Mari, poderia voar o 309, 30? Sona 344, da presente foi na proa, do CA Vitor 366. Da presente 366, já ato, 344. 3858, desça para 2510, está autorizado a sinal da aeronave, reporte passando o ferrovisor 366. Descida 2500 pés, sinal da aeronave, da 10, reportará o ferrovisor 366, 3858. No sol agora aos 37. Prossegue à direita na Papá e fique atento ao sinalizador para o pátio, para o parqueamento, ok? Por gentileza? Gente, a gente já informou a infraero, uma viatura vai ingressar aí e a gente vai falar pra ela pra dar assessoria, que é obrigada. Tono 134, desça para 2510, ajuste 1014, autorizada a final da RNAVE, reporte passando Serra de Itas 366. Poderia confirmar, a mensagem foi para o 344? 344, 2510, ajuste 1014, está autorizada a final da RNAVE, reporte passando Serra de Itas 366. Reportará o 366, desce até a 2511, 344. Então 366-3258. 3858, torre 1985. 1985.